do mar, um sol e um tom, que só um dia a fúria desse fronte virá lapidar o sonho até gerar o som, como querer caetanear o que há de bom. Esse front virá lapidar o sonho até gerar o som, como querer caetanear o que há de bom. O lua, estrela do mar, o sol e um tom, quiçá um dia a fúria desse front virá lapidar o sonho até gerar o som, como querer caetanear o que há de bom.